dinheiro. Yo, deixa os comédia fazendo fofoca. Pra deixar geral, mas a vontade apaga a luz. Acende isqueiro, acende isqueiro. Deixa eles fazer fofoca enquanto nós tá fazendo dinheiro. Fazer dinheiro. Só me lembro dela nessa onda, mas eu fumo o tempo inteiro. O tempo inteiro. Ela se amarra no nosso estilo, vai ver lá de maloqueiro. Maloqueiro. Com morena linda toda deslumbrante. Seu sorriso vale bem mais que um diamante. Hoje a noite vai ser de verdade. Fingi que não, mas ela sabe. O melhor caminho pra se aproximar de mim. Não há nem começar, mas já tamo bem longe do fim. A gente combina igual tabaco, cerveja, enfim. A gente combina igual red e amarelo e gin. Foi tão bonito ver você rebolando a noite toda sem se arrepender. Dizendo que não vai mais lutar pra tentar me esquecer. Trazendo olhar de todas as lindas que de rola na minha vida. Deixar essa chama acesa mesmo sem querer. Mate morro pelos cria que tão sempre no rolê. Fraternidade é palavra-chave, agarra. A não tá vazia, essa pista não tá vazia. Fumaça que me alivia, de novo me lembra a sua voz. Pra deixar geral, mas a vontade apaga a luz. Acende isqueiro, acende isqueiro. Deixa eles fazer fofoca enquanto nós tá fazendo dinheiro. Fazer dinheiro. Só me lembro dela nessa onda, mas eu fumo o tempo inteiro. O tempo inteiro. Ela se amarra no nosso estilo, favela de maloqueiro. Maloqueiro. Favela de maloqueiro. Nós vive a vida desse jeito. Whisky gelo, Red Label, Pague preto, Isoleto. De São Gonça pro mundo inteiro. Ela vem pro Rio de Janeiro. Pago o que eu fumo, pago o que eu bebo. Só mais um preto com dinheiro, fumando todo o seu preconceito. Em qualquer lugar, vou me adaptar. Igual camaleão, sem me camuflar. Acende isqueiro enquanto a mulher rebola. Meu bonde sempre tá em busca das notas. Minha mãe sempre me fala, filho chega de farra. Faz seu carvão na pista pra ter churrasco em casa. E não liga pra mais nada. Se eles tão se matando pra chegar primeiro, eu ando tão preocupado, tipo, mano, cadê o isqueiro então? Pra deixar geral, mas a vontade apaga a luz. Acende isqueiro, acende isqueiro. Deixa eles fazer fofoca enquanto nós tá fazendo dinheiro. Fazer dinheiro. Só me lembro dela nessa onda, mas eu fumo o tempo inteiro. O tempo inteiro. Ela se amarra no nosso estilo, vai ver lá de maloqueiro. Maloqueiro. Apaga a luz, acende o isqueiro.